Não adianta só ficar rezando dentro do barraco. Tem que ter autoestima, sair pra correria. Acredita no seu caráter, na tentativa do certo, procure ser esperto. Eu sei a tentação é tanta, o armário vazio, sem almoço e sem janta. O 38 reflete sobre a luz do farol. Mas lembre-se, pra favelado tem dois tipos de sol, o redondo e o quadrado. Use a sua atitude contra o lado errado. A ambição é a isca pra pegar o truta. No final são flores, pêsames, lamentos da sepultura. Por isso que eu te digo, a vida é mais que isso. Honestidade com Deus, honra o seu compromisso. Não quero ver os meus manos na mira de um cano. Eu quero é ver os meus manos convertidos e orando. Sofrimento e miséria, Deus nunca quer isso. Mas o homem desanda, pois vira a cara pra Cristo. Por isso que eu te digo, favela é o meu convívio, com a Bíblia na mão e o coração na mão de Jesus Cristo. Meu sangue corre nas veias observando o perigo. Assassina mil graus pra não puxar o gatilho. Meu sangue corre nas veias observando o perigo. Eu não vou passar o pano pro sistema anticristo. Meu sangue corre nas veias observando o perigo. Assassina mil graus pra não puxar o gatilho. Meu sangue corre nas veias observando o perigo. Eu não me sinto menos homem por andar com Jesus Cristo. Conheço várias famílias sobrevivendo do lixo. A miséria incomoda pessoas carentes, porém conscientes, semeando pros filhos a mais bela semente. As palavras da Bíblia Sagrada, o preto aqui não esquece. A matéria apodrece, somente a alma procede. O ouro e a prata, sem amor nada serve. Pelos cantos da vida, na neurose da química, conheci no abrigo. O Senhor já vivido que teve tudo na vida, porém tenha perdido suas palavras e risos, nem parecia um mendigo. Sabedoria de vida, me tratou como filho e disse lute contra o vício, que a somatória no final seria um prejuízo. Não sei se era um sonho ou loucura do cachimbo. Me fiz de cego por certo, eu mal lhe dei ouvidos, dito e certo. Na correria negativa pensava ser esperto. As bicharias da vida não valem nem um teco. Aquelas vidas humildes são verdadeiros guerreiros. Ultimamente eu andei pensando, quem tem conceitos de luxúria será pra sempre um escravo humano. Graças a Deus pela vida, observando meus atos, o restante eu conquisto, graças a Jesus Cristo, que abençoa meu trabalho. Meu sangue corre nas veias observando o perigo. Assassina mil graus pra não puxar o gatilho. Meu sangue corre nas veias observando o perigo. Eu não vou passar o pano pro sistema anticristo. Meu sangue corre nas veias observando o perigo. Assassina mil graus pra não puxar o gatilho. Meu sangue corre nas veias observando o perigo. Eu não me sinto menos homem por andar com Jesus Cristo. Oh!